Seção 44 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Alucinação à beira-mar. Um medo de morrer meus pés esfriava. Noite alta. Ante o telúrico recorte, na diuturna discórdia, a equórea corte atordoadoramente ribombava. Eu, ególatra cético, cismava em meu destino. O vento estava forte, e aquela matemática da morte, com seus números negros, me assombrava. Mas a alga usufrutuária dos oceanos e os malacopterígios subraquianos, que um castigo de espécie emudeceu, no eterno horror das convulsões marítimas, pareciam também corpos de vítimas, condenados à morte, assim como eu. Fim do poema.